DJ Pudim com vocês, um minuto só pra vocês prestarem atenção. Eu sou amigo de todo mundo, gaiteiro, continue tocando, tchê! Na balada de sardana, não fugi dos pensamentos. Pare! Pare! Quem foi o atrevido que deu tiros aqui na minha festa? O que é que há, índio velho? Fui eu que atirei, por quê? Não. É só pra saber. Continue tocando, diabo! Bang, bang, bang, oh, oh, oh. Bang, bang, bang, bang, ho, ho, ho. Bang, bang. Firmeza total! Vagabundo! Ei, Jão, qual que foi? Cê nunca foi de... Aderiu ao sistema e agora tenta me matar. Eu te convido a rever o passado. Cê lembra dos mano que você tem matado? É um minuto entre você e o cão e o emissário só. De 3-8 na mão. Isso é um puto salafrário na cena. Pokémon por nada mata na cala do moleque. Sangue bom, anda bruxo, maquinado de gol. Vi GTI, deu 2 tiros no pivete que tá na UTI. Portanto que eu vi na quebrada, deixa falha, eu sigo a risco e o proceder. Nós somos fãs de canalha. Com o dinheiro dos parceiros que você degolou, comprou carro importado e na vila desfilou. GR1 na pista, de na trilha, e eu 6 anos trancado sem ver minha família. O inocente, um condenado nas treta que você causou. Brincou com a minha vida, otário. Me humilhou. Quer saber qual é a sina, doido? Demorou. Vai provar do veneno amargo que você mesmo criou. Despojador, traidor, mais um verme da terra. Convocado do demônio, enviado pra guerra. A guerra fria que você cometeu. Aqui o barato sai. Timão com a cara feia no gueto. Pra mim é fome, se eu tivesse medo disso eu não tinha nascido homem. Com a matraca na minha cara ameaça me matar. Descarrega pro alto pra tentar me assustar. Ah, garoto pro centro, tá? Que onde eu chegar serei sempre respeitado, não importa o lugar. Eita, caminhada que é digna e é pelo certo. Verme do crime, piano porque eu tô por perto. Por perto, por perto, por perto, aí 2-2-0, um bar. Que o choque térmico é doença, é o bem pior que o ataque epilético. Que eu sou um vingador, vingo a morte dos parceiros. Que hoje o feitiço caia contra o feiticeiro. Inoditado, planto mal e na colheita é cobrado. No ontem fere e mata e no amanhã é assassinado. Não acredito que esse verme tá colando aqui. Saiu fincado do capão, devendo pra mim. É o seguinte, mó pipoca era esquema e tal. Um Pokémon conhecido de fulano mal, mal. Um isqueirinho, um estopim, tipo assim. Se ele não gosta do C, acende pra mim. Ligue ele aí pra clarear, debater o assunto. Que mode ele no capão, vários virou defunto. Aqui é leste, sul, diferença não há. O certo vai prevalecer em qualquer lugar. Seu importado é puro fruto do cego inocente. O seu dinheiro ele é sujo. Você é demente, crocodilo que arrastou os irmãos pra morrer, só pra andar de R1. Ora veja você, vou clarear sua mente, te lembrando de um fato. Alguma coisa te abala, cujo nome é Nonato. Sabadão, 2 horas, 17 de outubro. Na sua mente, o Nonato já era defunto. Cê ligou ele que sabia quem vendia o carro. Marcou com ele no domingo, na rua de bar. Um GTI vermelhão, de rolê no capão. Esse era o sonho do Nonato, aí vai ver no cascão. Que só queria abalar a mais bonita da vila. Que nem ligava para ele, sentimentos não tinha. Não leva mal, sua presença tá enchendo o saco. Você você é verme traidor. Espírito opaco, sua PT, sua matraca, seu dinheiro me ataca. Quando me lembro dos guerreiros deitados na maca, faço minha as palavras do Ed Rock. Eu digo, pilantra não vai se criar, é só guerreiro no abrigo. Meu veredito eu nem preciso anunciar pra você, que quem com fé, o fé, com fé, vai se fuder. Aí, não tem dinheiro que paga isso aí. A gente para e vocês continuam, firmeza?